Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu fui enviada nessa casa hoje porque aqui se encontram pessoas que estão carregando consigo espíritos de muita pouca luz. Espíritos que vivem nas zonas do umbral. Vocês não aprendem, né? Parece que vocês são burros mesmo. Parece que vocês querem ir para o umbral. Coitado de vocês. Se soubessem a escuridão que é lá. A lama, por causa dos espíritos, se arrastam. A pouca água, por causa dos espíritos, se batem para tentar tomar. A falta de luz que te fazem, que faz os espíritos parecerem que estão cegos e nada enxergarem. Vocês são burros ou só ignorantes? Vocês não veem que estão na frente de vocês? Parem enquanto é tempo. Chega. Olha a vida promíscua que vocês estão escolhendo ter. Drogas, bebidas, sexo, só isso que vocês pensam. E o espírito de vocês, e a purificação do espírito de vocês. Quanta ignorância, quanta burrice. E vocês acham que vocês não são influenciados? Coitado de vocês. Vocês são tão burros que são deixados levar por espíritos sem luz que rodeiam vocês. Quanta ignorância. Não veem que está na frente de vocês. Mas fiquem tranquilos. Os portões do umbral estão abertos para vocês. Querem ir? Podem ir. Se juntem aos milhões de espíritos que estamos encarnando todos os dias indo para lá. Se vocês querem outra vida, parem agora. Recomecem agora. A hora chegou. Vocês querem outra vida? Eu estou perguntando a vocês. Com certeza. Então parem. Larguem a vida promíscua. Larguem a bebida. As drogas. Vocês não sabem o quanto isso prejudica o espírito de vocês. O nosso espírito, ele irradia luz. Mas quando utilizamos de drogas, bebidas, quando levamos uma vida promíscua, a nossa luz vai se apagando. A nossa luz vai se tornando sombras. E as sombras fazem com que vocês atraem só espíritos ruins, que te dão cada vez mais força para vocês continuarem no caminho que estão resolvendo seguir. Chega. Que mais é preciso para que vocês possam abrir os olhos e enxergar o que está na frente de vocês? Ignorância, burrice, egocentrismo. Vocês só pensam na matéria de vocês. Vocês só querem alimentar o belo prazer. Vou beber hoje porque estou estressado. Vou sair hoje para ter uma vida promíscua porque quero esquecer dos meus problemas. Vocês só vão se livrar dos problemas de vocês quando vocês se conectarem verdadeiramente à fonte. Parem de ser burros e ignorantes. A fonte é a única salvadora. Só que ela já está cansada. Ela mandou avisos intermináveis a todos vocês. E vocês ignoraram todos que foram mandados. Falta pouco. Falta pouco para o caos se instalar nessa terra. Vocês podem ver pelo aumento da violência, pela agressividade nas pessoas, pelas grosserias que são faladas, pelo egocentrismo cada vez mais forte em cada pensamento e ato. A terra será tomada. E só os puros de coração, os ligados verdadeiramente com a fonte, irão ser salvos. Vocês não têm ideia do que está por vir. A fome, a guerra, o caos. Vocês acham que é difícil viver no mundo que vocês vivem? Coitado de vocês, vocês não sabem o que está se aproximando. Só os puros de coração irão se salvar. Só os verdadeiramente ligados com a fonte irão passar pelo caos sem sentir o caos. Pois esses irão ser salvos. Quanta burrice, quanta ignorância. Vocês acham que o corpo de vocês é só a matéria. Vocês vêm nessa casa e julgam. E duvidam. E se perguntam, será mesmo que existem mentores com eles? Meu Deus, quanta ignorância. Perdoai, Senhor, por tanta ignorância. Das pessoas que não estão ligadas verdadeiramente com o Senhor. Vocês acham que enganam. Vocês só enganam as pessoas. Porque os espíritos vocês não enganam. Eu sei o que cada um de vocês pensa. Eu sei o que cada um de vocês sente. Eu sei o julgamento que vocês fazem com os olhos. Eu sei o quanto julgam com os corações. Essa moça que está ao meu lado, ela é julgada o tempo inteiro. Vocês acham que eu não sei? Que riem dela? Que julgam ela? Que falam? Que as palavras que ela fala são besteira? Coitado de vocês. É porque ela é boa. Ela é pura de coração. E ligada verdadeiramente com a fonte. Porque se eu fosse ela, coitada de vocês, eu riria de vocês quando visse vocês no caos. E vocês vão estar no caos. Eu ia rir de vocês. Mas ela não. Ela é boa o suficiente para ajudar quem riu dela. E ela vai ajudar. Mas tudo que vocês fazem, vocês pagam. Tudo será julgado. Não por mim, não por um Exu, não por um preto velho, não por um erê, não por um mentor espiritual, e sim pela fonte. E ela é justa, pois ela sabe cada sentimento que se passa no coração de vocês, cada pensamento. Parem de serem egocêntricos, de duvidarem, de precisarem ver para crer. Primeiro é preciso crer, para depois ver. Deixem o lado material de lado. Nem tudo se resume à vida física. Pobres são os espíritos de vocês. Tão leigos. Tão no início da caminhada ainda. Irão passar para ainda mundos de provas e expiações. Vocês querem passar para um mundo de regeneração? Então façam por onde? Busquem conhecimento. Estudem. Homem, o próximo. Isso é o mais difícil. Vocês olham e julgam. Vocês riem. Muitas vezes olham e não enxergam. Vocês já acham que todos esses moradores de rua que vocês passam também não é um teste para vocês? A espiritualidade é muito certa em tudo que faz. Como já dizia, vivemos em um mundo de provas e expiações. E vocês são provados a todo instante. Muitos de vocês passam por uma pessoa em situação de rua sem ter o que comer, sem ter o que vestir. E ao menos enxergam. Falam, pobre coitado dessa pessoa. Não. Pobre coitado do seu espírito mesquinho. Pois ele tem ao lado dele espíritos de luz. Se ele está na situação que ele está, ele escolheu vir assim para evoluir. Vocês são testados quando passam perto de uma pessoa assim. Quanto de vocês ignoram, ao menos veem. Acham que faz parte da paisagem. Pobre coitados dos espíritos de você. Vocês são burros, ignorantes, mesquinhos. Não veem que está na frente de vocês. Vocês querem ir para o umbral? Vocês não sabem o que é lá. As pessoas brigando, disputando por água, por um pouquinho de luz. E quando vocês vão para o umbral, vocês ficam ainda mais perdidos. Vocês ficam revoltados e não entendem. Eu era tão boa, por que eu vim parar aqui? Não. Você foi boa apenas para o seu corpo físico e para quem está ao seu redor. Você fez algo? Olhem para o outro, amem o outro, enxerguem o outro. Quando vocês entenderem que o outro também é você, porque juntos vocês são todos, juntos vocês formam um, vocês vão entender a razão de viver. Se você não ajuda o próximo, se você não ama o próximo, você não ama a si mesmo. Pobre do espírito de vocês. Mas fiquem tranquilos. Aqueles que são puros de coração e verdadeiramente ligados com a fonte estão muito próximos de serem recompensados. Vocês vão ter o que foi prometido para vocês. A nova terra está chegando, mas só entrará nela aquele que for puro de coração. Então, pensem, quando julgar o outro, quando olhar para essa moça que está aqui ao meu lado e falar que palavras bobas que ela fala, sem fundamento, pense, porque ela vai para a nova terra e você vai para o umbral. O tempo é agora. A mudança tem que ser agora. Chega. Chega. Eu disse chega. Eu não vou aceitar mais julgamentos, injúrias, maus sentimentos contra essa moça. Se ela é pura de coração, eu digo, eu não vou aceitar mais. Peçam desculpas a Deus por fazerem o que faz com ela. Peçam desculpas. Desculpas por vocês serem mesquinhos. Ruins de coração. Vocês olham para si mesmos e falam, eu sou tão bom por fazerem qualquer atitude mínima. Não enxergam que a atitude que nós mais esperamos são os pequenos detalhes. É o carinho. É o amor, é o ato de caridade. Mas não adianta. Eu venho aqui e falo, mas vocês escutam, mas não entendem. O espírito de vocês está tão perdido que não entendem. Mas eu venho e falo, porque no futuro vocês vão ver. E não vai demorar muito porque o caos está próximo. A guerra vai chegar. E eu não digo guerra como essas que existem aqui. A guerra do bem contra o mal. E como vocês sabem, o bem sempre vence, porque Deus é muito justo. Escolham o lado que vocês querem ficar, já que vocês sabem quem vai vencer. Mas não adianta mentir para vocês mesmos, ah, eu sou do bem. Não. Nós sabemos o sentimento de vocês, nós conhecemos o coração de vocês. Mudem enquanto é tempo. Porque se vocês não mudarem, eu vou encontrar com vocês lá no umbral. E eu não sou boazinha igual essa moça aqui. Eu vou rir de vocês e vou falar. Agora aprende. Aprende na dor, porque só vocês só aprendem assim, na dor. E vai doer. Muito. E o tempo lá é diferente daqui. Vocês passarão anos e anos, e décadas e séculos no escuro. Pobre coitado de vocês. Mas eu não tenho pena. Eu avisei. Eu, os Exus, os preto velhos, os mentores, as crianças, todos nós avisamos. Chega! Acabou! Eu não quero mais julgamento. Nessa casa agora, eu só quero quem crê para ver. Chega de falar, eu vou lá ver, para ver se eu acredito. Chega, o momento mudou. A espiritualidade agora entra em uma nova era. Nós não vamos mais tolerar ignorância, burrice, egocentrismo. E não vão ser as pessoas daqui, os médios da casa, ou a moça, que vai tirar vocês daqui. Não. Vai ser espiritualidade. E ela vai fazer uma coisa muito boa. Vai trazer para cá somente as pessoas que realmente querem aprender. Então, meus filhos, se acabarem diminuindo o número de pessoas que vieram aqui, não se importem. Vão diminuir para aumentar. Pois nós estamos exigindo, exigindo que só os puros de coração e aqueles que querem sim herdar a nova terra entrem nessa casa de tanta luz. Vocês não estão prontos para a luz que tem aqui, para a energia que é sentida, para o acolhimento que é dado, para o amor que é passado. Chega! Eu não aceito mais. O basta foi dado. Para aqueles que não quiserem, eu encontro vocês no umbral. Laroyeshu, boa noite.